6.33 – Desafios e oportunidades. Com o avanço da IA generativa de texto, surgem novos desafios e oportunidades. Ética e responsabilidade. É crucial garantir que a IA seja utilizada de forma ética e responsável, evitando vieses, discriminação e desinformação. Segurança e privacidade. Proteger a privacidade dos usuários e garantir a segurança dos dados são desafios importantes na era da IA. Educação e adaptação. Precisamos preparar a sociedade para o futuro da IA, investindo em educação e promovendo a adaptação às novas tecnologias. Criatividade e inovação. A IA generativa de texto abre um leque de oportunidades para a criatividade e a inovação, impulsionando novas formas de expressão e comunicação. 6.3.4. Seu papel no desenvolvimento de inteligência artificial. Como estudante e profissional, você desempenha um papel essencial no uso e na disseminação responsável da IA generativa. Considere promover a inclusão. Desenvolva soluções que atendam às necessidades de grupos subrepresentados. Educar e conscientizar. Partilhe os conhecimentos adquiridos, ajudando outros a compreenderem o potencial e os limites da IA. Buscar melhoria contínua. Acompanhe os avanços tecnológicos e mantenha-se atualizado sobre práticas éticas e regulamentações. 6.4. Mensagem final. A IA generativa representa não apenas uma ferramenta poderosa, mas também uma responsabilidade coletiva. Ao adotar uma abordagem ética, inclusiva e inovadora, podemos garantir que suas aplicações tragam benefícios sustentáveis para a sociedade como um todo. Continue explorando, questionando e aprendendo. O futuro da IA generativa está nas mãos de pessoas como você, que buscam usar o poder da tecnologia para transformar o mundo de maneira positiva. A inovação só é verdadeira quando promove o bem-estar coletivo. Boa sorte em suas próximas etapas e que este curso tenha sido apenas o início de uma jornada de descobertas e realizações.